esse sucesso aqui do passado, que tá vindo à tona aqui com a dupla dinâmica do Brega. Quem sabe vai cantar junto com a gente, fazer a coreografia assim, ó. Galera do Veropa sabe tudo. Olha só, printa essa coreografia, printa. Como é que é? E a cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Meu bem, chega mais perto, meu bem. E a cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Também com esse corpo lindo, rapaz, não tem como, né? Ui! Chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. E não me diga não, meu amor, vem pra mim. E bole, rebole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, relance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. E bole, rebole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, relance nesse swing, eu vou contigo. Não me diga não, ô meu pinheiro, vem pra mim. Gustavo, só diz sim, por favor. Vou pensar no teu caso. Dupla dinâmica do Brega ao vivo no Veropa.